entende, que eu sei que tu tá ligado. A montagem dos amigos pra geral ficar bolado. Na primeira eu pedi, na segunda eu vou mandar. Dentro, solta o Steve B pra maior do lado A. Segunda eu vou mandar. Solta o Steve B.